de vermelho. É esse escorrendo na minha face, já não sinto mais a dor. Se alguém me bate, a camisa do Goiás ensanguentada pelo chão é tipo aquela que minha mãe presenteou meu irmão. Como posso esquecer, ainda lembro aquele dia. Meu pai também me deu uma camisa do Vila. Com 9 de idade começava minha paixão, não pelo esporte, mas sim pelo Tigrão. Artigos em geral, até camisa autografada. Todo jogo eu tava lá, com meu pai na arquibancada, concentrado. No jogo vibrava a cada gol, e mesmo na derrota expressava meu amor. Enquanto meu irmão invocava com Goiás, não tinha nada contra, a gente até vivia em paz. Foi quando o meteoro destruiu nossa família. Meu pai e minha mãe não aguentavam tantas brigas, veio a separação. Meu pai me levou, meu irmão com a minha mãe foi morar com meu avô, que conheceu um cara bom, casou-se depois de um tempo. Meu pai ficou sozinho na cachaça e sofrimento, mas nunca me agrediu. Meu pai, homem guerreiro, trabalhava em dois serviços, segurança e marceneiro. A gente foi morar ali no bairro Novo Mundo, comecei a estudar, foi o início de tudo. Meu pai não tinha tempo pra me levar no estádio, mas sempre acompanhei e escutava pelo rádio. Na escola conheci o mano Ponta Firme, também vilanovense que admirava o crime. Tudo sobre treta, fita de crime, sabia uma parte da vida que ainda não conhecia. Eu viajava quando ele me falava que ia entrar na esquadrão, nós dois juntos sonhava. Um dia ele chegou, disse que tinha conhecido um certo camarada que havia oferecido um convite. Traímos numa reunião na sede, numa iniciação, são poucos que conseguem. Passado algum tempo tava eu e meu truta, camisa da esquadrão e berma da conduta. Baseado todo dia, carcinado no tubão, fazer fita nas lojinhas, enquadrando de oitão. As mina tudo gosta e paga pau pra nós, quando tamo no estádio cantando hino só na voz. Descendo os bandeirão, arrastão pelas ruas, rojão nos rival e pedra na viatura. Meu pai nem imaginava que tinha largado a escola, que eu era um criminoso agora, viciado em drogas tipo lavagem cerebral. Fizeram eu mudar, odiar outras torcidas, só pensar em matar. Quem tivesse camisa diferente da minha, nunca tinha matado, virei pitbull na rinha. Pronto pra matar quando meu dono mandasse, ainda não sei que vermelho é esse na minha face. Minha mãe e meu irmão vieram me visitar, 2 horas da tarde tinha acabado de acordar. Noite passada, difícil, fomos puxar um carro. O boy reagiu e acabou todo furado. Não foi eu, foi meu truta que matou. Via na minha mãe a mulher pedindo por favor, pra que eu não matasse nem ferisse seu filho. E acabou em latrocínio. Eu com 17, meu irmão com 16. Fico imaginando como será minha vez. Perguntei pra minha mãe como é que ia a vida. Ela preocupada, meu irmão tá na torcida. Fiquei meio sem graça de falar que eu também comecei a notar o mal que isso tem. Ela falava chorando que tava bem difícil, que ele roubava em casa pra manter o seu vício. No desabafo da coroa, tava vendo a minha história. Meu irmão do mesmo jeito, só derrota sem vitória. Depois daquele dia nunca mais foi igual. Andar drogado nas ruas já me fazia mal. Na tatuagem do Coringa só via tristeza. Nas reuniões na sede, sem festa, só frieza. Eu ia pro estádio, já não tinha empolgação. Nas brigas de torcida, só pensava no meu irmão. Caí na real e vi o que nós fazia. Não era torcer pro time, sim torcer pela agonia. A agonia que senti no meu truta no final, quando foi baleado e morreu no terminal. Gritava, debatia, mas não pedia socorro. Olhava pra me dizia pelo Vila que morro. Mas liga só, o que eu nunca entendi, enquanto o jogador tá rico, nós se mata daqui. Um dos líderes convocou uma certa reunião, só com alguns membros entrei no carro sem noção do que se tratava. Foram logo perguntando, falavam que ultimamente frente eu andava moscando. Eu sem entender disse que não tinha nada. Foram parando o carro, me dando uma quadrada. Abriram porta-mala, jogaram o cara no chão. Capuz vermelho na cara, amarrado o pé e a mão. Luzão da força jovem, uma velha do Goiás, todo ensanguentado, a camisa e o rapaz. Olharam pra mim, disseram pra provar. Se eu tava de boa, era só pegar e matar. Eu com frio na espinha, uma PT na mão. Quando tiraram o capuz, vi que era meu irmão. Fiquei sem reação, não tive nem palavras. Os caras botando pressão, e eu disse que não tava. Quando fechei a boca, começaram a me espancar. Crivaram meu irmão de tiro e eu nem pude ajudar. Desmaiei com tanto chute, pedrada na minha cara. Quando acordei, tava dentro de uma vala. Meu irmão, sem vida do meu lado, foi jogado. Os bombeiros me levaram.